Autorizado para Recife, nível 350, Upper 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, Pucaracazu, 566, controle de saída com 208. Confirme o transponder ao nível, por gentileza, não consegui copiar. 5566. E o nível copiado? 350. Correto, 612. O portão é após quando pronto, o Oxenay 63, 90? 90. Desvio esquerda com 604 e depois retorna para o de Duna, tá ok? Eita, livre desvio, após Duna, livre LSX-6 para me localizador. Sente. Salvador, o Web 5722, posição 4, tratamento 7. Seria o 5827 da Web 04, pronto? Tá pronto, 5722. Coordenação equipe de solo, reporte pro táxi. 5604. 1895, obrigado. Torre, uma boa noite, é o Gol no 604, 3 milhas de Indiascar, jamais. Chave de trabalho. Gol no 604, avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, Gol 1-604. Boa noite, autorizado de chegada Mari, vê se mantém a 3 mil pés, 1-0, 1-5 ajuste. Aí está vendo 0, 1-5, na Mari, para 3 mil pés, ajuste na 114. Solo, tá 3662, boa noite. 3662, boa noite, informação em curso aí, uniforme, Natal 370, pronto para cópia? Pronto, cópia, senhor. Então, 3662, Salvador Natal, autorizado livre voo 370, decola 1-0, primeira curva esquerda, peixeira, saída, Puca, transição, Zipar, Upezulu 1-0, é a rota até Natal, 5571 no transponder, o controle 120, décima 8, TAN 3662. Fomos autorizados a nível 370, conforme o plano, decola da 1-0, curva à esquerda na Puca, Zipar. Controle em 120.8, transponder ao 5571. Confirme o nível copiado, por gentileza. 370. Correto, 08. O portão é após quando pronto. Reportaremos, obrigado. Solo Web 5827, está pronto para o táxi. 162 a bordo, 348, alterna bom fim. Afirmativo, Webjet 5827, autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, táxi via Índia, no ponto de espera, chama a torre 1-18-95, altímetro 1-0-15, com voo. 1-0-15, via Índia, ponto de espera 295, o 5827 vai lá. Confirme. Boa noite, Gol na 604. Boa noite, Gol na 604, táxi via Alfa Juliette 012 ao portão. Alfa Juliette, portão 2, na 604. Solo Salvador, boa noite, Oxanha 63, 1-0, no 26, parou, puxa. Oxanha 63, 1-0, 62 ao portão, coordena 100 km de solo, é porte para o táxi. O Webjet 5827, decolado aos 26, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite. Salvador Web, 5827, boa noite. 827, tubo 360, saída dela. 360, Adael, 5827, a possibilidade de voar, Linda? Autorizado, Linda. Autorizado, Linda, obrigado. 5827. Salvador, Oxanel 63, 1-0 para o táxi, PLB 1-2-6-3, Natal com 6 horas, Natal alternado, apenas confirmando o PLB, 1-6-3. 1-2-6-3. A intensidade está muito baixa, Oxanel 63-1-0. Copiou agora, 1-2-6-3. Afirma 1-6-3, Oxanel 63-1-0, dá passagem ao C-37 da Gol. Se encontra agora na taxiway Alpha, o mesmo estacionará no portão 02. Após o tráfego, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0 via pátio Uno e taxiway India. Gente, aguardando a passagem do gol, segue táxi para o ponto de espera da Uno 0 via pátio India. Confirme a presença torre, é o 119-918-95. Uno 118-95 no ponto de espera quando pronto, chama a torre. E o altímetro no 0, no 5, 63, no 0 do Oxenar. Gente, 63, 0, obrigado. Restrito a nível 320. Restrito ao 320, 5827. Qual é a possibilidade de Paraná confiar para o Recife a proa de bridge? 5827, aguarde. Guardando, obrigado. Controle Salvador, passarelo 9808, boa noite. Controle 9808, boa noite. Chegada Mari, vê se mantém a 4000 pés, 1-0, 1-5, ajuste. Mari 4000, 1-0, 1-8, ajuste. Possibilidade de voar Itara ou Duna? Autorizado Itap. Itap, 9808. Webjet 6748, poderia para a Duna? 48 desça para 2000, ajuste 1015, autorizado, informe estabilizado. Para 2000 na proa de Duna, informará estabilizado, 6748. A cópia Galeão 360. TAN 3165, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 360. Decoda 1-0, primeira curva à direita. Perfil da saída da El, Leida após Leida, voa direto, posição Bridge. Onde intercepta a rota Up Zulu no 0, até a posição SMAP, após via rota do plano de voo. 5577 no transponder, o controle 120, 18, TAN 31 no 65. Decolada 1-0, procedimento. Alô, Salvador. Boa noite, ao voo 1889, centro da transformação de Palme, autorização para o Galeão. 1889, uniforme confere. Pronto para cópia, 360 Galeão. Pronto para cópia. 1889, Salvador Galeão, autorizado em voo 360, decola da 10, primeira curva à direita. Perfil da saída da El, Leda após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota 10. Até a posição SMAP, após conforme via rota do plano de voo. 5575 no transponder, o controle 120-18, voo 1889. Autorizado o Galeão, 10360, coloca a posição 0 com curva à direita. Saída da El, Leda após para o Perzolu, 10, SMAP após via rota do plano. O transponder é o 5577. Controle 1208, voo 2589. Cotejamento correto, após quando pronto, para acionamento, pushback, voo 1889. Reportará quando pronto, voo 6310, decolar 233, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, boa noite, Mercedes. Controle Salvador, boa noite, Oxané 6310. Para o 330. Estou conforme autorizado pela torre e vigilante. 350. Correia 350 na PUCA. 350 na PUCA, 6310. O Champoito está cruzando 960. Gente, eu guardo transferência 527. Para. Querido, chame agora o centro em 13325. 3325, você pode deixar. Salvador, boa noite, é o trip 5218 para a descida, ciente da informação em uniforme. 5218, chegada Mari, desce e mantenha 050, voa Itaca da presente. Mari, desce para o 050, da presente autorizado, voa Itaca, 5218. Complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, RG6748, até logo. Dan 3858, informação uniforme confere. Aguarde cópia 370, Fortaleza. Aguardando cópia, poderia adiantar a saída? Afirmo, prefiro a saída Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Momo. Nós. informo chuva leve sobre o campo, considere a pista parcialmente molhada. Afirmativo, com a chuva leve sobre o campo, seria pouso não no 06748. CAN-3858 ao solo. Prossiga. De acordo com o CAN-3, 370 nível está indisponível. A possibilidade do 350 ou 390. É, o que deseja? 350. O CAN-3858, pronto, Fábio. Temos 165 a bordo, 2:35. Autonomia zero, Fortaleza. Confirmando o TAN-3662, 1165, 2:35, Fortaleza. Seja bom. TAN-3662, autorizado até o ponto de espera da pista no zero, táxi via pátio 1 Índia, no ponto de espera, chama a torre em 1 no 8.95, altímetro 1 no 0 no 5, bom voo. Autorizado, táxi via pátio Índia, quando no ponto de espera, torre 18.95. Muito obrigado, senhor, boa noite. 3850, próxima cópia. O TAN 3858, Salvador Fortaleza, autorizado em voo 350. É, decola da pista no zero, primeira curva esquerda. Precisa saída Momo, transição Froti. UP Zulu 19 a rota até Fortaleza, 5573. Eu transpondo e o controle 120.8, TAN 3858. Fortaleza 350, autorizado. UP Zulu 19, saída Momo, Froti, decola curva esquerda 5573-1208. Só confirmando a transição Froti. Como? Transição Froti. Correto, 03. O portão é posto quando pronto no posicionamento pushback TAN 3858. Vai para o posicionamento TAN 3858. TAN 3165, portão 10, coordenação equipe de solo, é posto para o táxi. Webjet 6748, boa noite, táxi via Alfa, reporte Anta, táxi aí, Juliette, por gentileza. Alfa, Anta, Juliette, graças. 0, chame Recife, frequência 12545, alterne 126.85. Confirma a primária? 125.45. Sentido 25268, grato, 6310. Está no localizador, passaria 9808. Passaria do 9808, autorizado o final LF, torre 1862. 183. Confirma a frequência da torre, senhor? 1985, corrigindo, 1895. 95, obrigado. Mandou, boa noite. Poxa, na 63, 13. Na 63, no 3, identifique. Chegada bom, desça para 4.000 pés. Ajuste ao altímetro 1901. Ajuste no 0 no 5. 1-0-1-5. 208, boa noite, confirmando já embaixo travado. Afirmo. 6, livre pouso, pistão no 0, vento 1-80 graus com 2 nós. Juliette, posição 05. E a Juliette, posição 05, 6743, obrigado. Reporta ao lado. 2 mantém ponto de espera da 1-0. Salvador, eu vou 89, posição 9 para o pushback atendimento. 1-889 é o número 2 no setor. Mantenha a posição aguardando instruções. Entra aguardando, eu vou no 889. Quer confirmar o vento para o passarinho 9808? 1-80 graus com 2 nós. Obrigado.